Eu tenho mais umas coisas pra dizer pro senhor. A gente briga junto nessa briga. Meus negócios é só com Deus. Luto com as forças das suas ideias. Que elas valem mais do que eu.